Leia comigo 1 João, capítulo 5, primeira carta do apóstolo João, capítulo 5. Vamos começar do versículo 1. Todo aquele que crê em Jesus e crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Primeiro princípio estudado semana passada. Não adianta eu dizer que amo meus irmãos se eu não amo a Deus. E não adianta eu dizer que amo a Deus se eu não amo aos meus irmãos. Nisto conhecemos que amamos os irmãos, os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, a sua palavra. Até porque vamos poder aplicar fé, ver o invisível na vida dos irmãos. Na vida dos irmãos. Talvez a maioria de vocês já tenha falado comigo alguma coisa. E você nunca vai me ouvir dizendo assim: ô, irmão, é mesmo? Tá ruim desse jeito? Ih, não tem jeito não, né? Ih, meu irmão. Ó, aí, agora, meu irmão. Ó, agora não tem mais jeito não, viu? Ih, agora é o fim de linha. Ó, agora é só esperar e empacotar. Agora não tem. Você não vai me ver dizendo isso. E nem você vai dizer isso para alguém. Até por uma questão de inteligência. Mas por que é que nós não vamos dizer isso uns aos outros? Porque nós temos certeza. Nós temos a semente, a palavra do Senhor, e o que Deus coloca no nosso coração é um amor pelos irmãos para dizer: irmão, Deus vai entrar em ação nisso daqui. Se você não está tendo convicção, certeza, eu tenho uma certeza, você é meu irmão, Deus vai intervir nisso daí. Então você não vai me ouvir falando, é porque eu tenho certeza de que Deus vai continuar a obra na sua vida, irmão. Não tenho dúvida. Olho para cada um dos irmãos aqui e vejo líderes de Deus, homens e mulheres cheios de frutos do Senhor, servindo ao Senhor. E é o que a palavra de Deus diz: se não desfalecermos, nós veremos o mover do Senhor. Permaneça firme, irmão. Nós temos uma tendência de querer tudo para ontem, ontem, Deus. Mas Deus tem um processo. Nós queremos as bênçãos, mas não queremos o processo. Nós queremos experimentar as coisas de Deus, mas não queremos pagar o preço do processo. Por isso geramos alguma coisa simulada. E depois, na hora que desmonta aquilo, que estraga tudo, a gente sofre, a gente desanima. Mas se nós entendemos que tem um processo, Deus vai trabalhar de pouquinho em pouquinho com cada um. Estou lendo um livro e depois vou trazer para os irmãos aqui também lerem, compartilhar. Pastor Paulo Júnior diz assim: se Deus não valorizasse a caminhada de todas as coisas, teria mandado Jesus adulto. Por que que Deus mandou Jesus no ventre de Maria? Por que que Maria teve que esperar 9 meses para Jesus nascer? Por que que teve que esperar 12 anos para Jesus chegar a hora de ir para o templo? Mas era Deus, era Jesus, era o projeto de Deus, não é urgente. Por que que Jesus precisou esperar mais 33 anos para começar a atuar? Impossível. Porque até ele, na natureza humana, precisava do período de trabalho de Deus em todas as coisas, o processo de todas as coisas. E uma das coisas que mais estraga a nossa caminhada de fé é essa nossa ansiedade por já pegar o negócio e já ter aqui agora. E nós nos esquecemos que tem um processo. E o processo, a caminhada, o tempo, ele às vezes mexe conosco e tenta nos tirar do alvo, tenta nos fazer perder a visão. Mas se você tem a palavra do Senhor e se você volta a palavra do Senhor continuamente, você fica firme no processo. Deus está atuando. Então Abraão falou assim: mas não tem condição, Sara não tem. Deus está atuando, até que completa o processo de Deus na vida de Abraão. Agora pode vir o filho. Mas agora não tem mais jeito. Agora Sara não dá a luz mais, agora eu não tenho mais força. Pois é agora que eu vou fazer, porque agora completou o processo. E eu não minto, minha palavra não volta atrás. Eu vou cumprir o que eu falei. É uma escritura que eu pus na sua mão? Eu vou honrá-la. Precisamos entender a caminhada de Deus nessas coisas. E o texto continua. Versículo 3. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Diga, vence o mundo. Mundo é toda essa estrutura. Todo esse contexto da nossa vida na dimensão terrena. Vencemos todas as coisas. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. Dois pontos. A nossa fé. Irmão, o empresário que nem pensa em Deus, ele aplica o princípio da fé. Estou vendo esse campo aqui. Nós temos ido lá na aldeia. Dia 1º de outubro, se o Senhor permitir, nós vamos ter um dia inteiro na aldeia. Separe essa data. Vamos ter batismos pela manhã, um almoço e uma tarde de lazer. Alguns irmãos aqui não conhecem lá ainda, mas vão conhecer. Outros já foram lá nos batismos que tivemos, nos momentos que tivemos lá. E temos a Heloísa aqui. A Heloísa tem uma casa, construiu uma casa lá na aldeia também. Aquele lugar, eu vi umas fotos daquele lugar há 30 anos atrás. Você não reconhece o lugar. Um lugar todo devastado, seco, seco. Ninguém ia naquele lugar, é um lugar perdido, longe, longe. Mas Deus levou a Rosita a descobrir no jornal uma fazenda sendo vendida. E a Rosita foi com o pai dela lá na fazenda, que não era fazenda. Pegaram algum carro e foram por aquela estrada que nem existia direito e chegaram num pedaço de terra, sem árvore direito, tudo seco, tudo limpo. E o Nilton me contou que na segunda-feira ele foi lá e comprou a fazenda, um pedaço de terra. E eu comecei a ver as fotos da casa que ele foi construindo, as fotos dos canais que ele foi construindo. Eu fui visitar a cachoeira onde ele explodiu com dinamite lá para abrir o lugar da cachoeira. E eu, caminhando por aquele lugar, comecei a pensar: Deus, se alguém há 30 anos atrás não tivesse visto isso aqui e acreditado, provavelmente não existiria nada aqui. Ele disse: só se eu plantei 1 milhão de pés de eucalipto. Todo eucalipto que você vê aqui, eu plantei. Se ele não tivesse plantado, hoje não teria eucalipto ali. Um empresário tem fé. Eu vou comprar essa terra. Eu vou construir uma casa aqui. Eu vou fazer um canal ali. Eu vou abrir aquela pedra. Mas abrir a pedra como? Vou explodir continuamente. É louco, meu Deus. O cara é louco. Daqui a 30 anos, vamos ter aqui 4 mil terrenos prontinhos para serem habitados. Vamos ter árvores lindas, enormes. Vamos ter uma cachoeira. Vamos ter um lugar que custou caro, mas custou alguém investir e crer. Um empresário é um homem de fé. Ninguém, gente, o que você vai comprar uma terra? Gente, cara, meu Deus do céu, vai comprar lá no Cafundó uma terra. Tem gente, aplica esse dinheiro em outra coisa, não tem. Né, mas o que você vai fazer lá? Né? O homem tem fé. Eu vou comprar. Eu vou construir. E vai dar certo. O empresário aplica o princípio de fé. Se não, não é empresário. E talvez o maior problema de empresários não seja o comércio, o negócio, o governo, as finanças, seja a falta de fé. Agora veja bem, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus é um Deus de crescimento. Num lugar onde não há crescimento, Deus não se agrada. E para haver crescimento, tem que aplicar fé. E se aplica fé, tem crescimento. E se tem crescimento, Deus se agrada. Porque Deus é um Deus de crescimento. Eu preciso entender isso e romper com os medos, com os temores. Não posso sair caminhando sem uma certeza, sem um documento, sem a palavra do Senhor, sem a visão que é dele, não é uma visão humana, é a visão do Senhor. Deus me mostrou. Eu preciso entender isso. E quando nós aplicamos o princípio de fé, nós vencemos o mundo. O empresário venceu o nada, não existia nada e ele criou alguma coisa ali. O empresário venceu a dificuldade do mercado, não tinha possibilidade dele crescer naquilo, mas ele investiu. O homem chegou lá num país e olhou assim, mandaram ele para lá e falou assim: gente, como é que eu vou vender sapato nessa terra? Meu Deus, não tem jeito de vender sapato aqui, ninguém usa sapato. Você usa sapato? Não. Você usa sapato? Não. Todo mundo aqui, eu estou voltando, porque ninguém usa sapato aqui. Eu não vou vender um par de sapatos aqui sequer, não tem jeito. E voltou. Chegou um funcionário novo, tem um cargo. Você ir lá para aquele país, vender sapato. E ele pôs os sapatos na mala, chegou lá, olhou todo mundo descalço. Ah, meu Deus do céu, não é possível. Todo mundo descalço. Ligou para o patrão: patrão, como é que você me faz essa, patrão? Eu devia ter trazido um container de sapatos. Ninguém tem sapato aqui. Eu vou vender sapato para todo mundo. A forma de ver as coisas faz com que eu aplique fé, que não é um elemento religioso. E se eu aplicar fé, haverá crescimento, haverá vitória. E essa é a nossa vitória que vence o mundo. Qual que é a estrutura do mundo? Morte, porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O princípio de Deus é trazer vida, crescimento, e quando ele encontra alguém que tem fé, isso não diz respeito a uma coisa religiosa, sim, com o Espírito Santo, diz respeito a homens e mulheres em toda a face da terra que empreendem alguma coisa, aplicam a fé e começam a trazer crescimento, vida, que abençoa todas as pessoas. A maior dificuldade nossa com a fé é porque muitas vezes é uma fé egoísta. Eu não estou conseguindo, eu não tenho fé. Para quê? Para eu conseguir as coisas para mim, eu não vou encontrar palavra, documento para esse tipo de fé. Mas se for para dizer: Senhor, venha o teu reino, cresça o teu reino, que Satanás perca, que os territórios onde ele usurpou, que ele usurpou, sejam tomados pelo Senhor. Senhor, que eu seja um empresário, um profissional, que eu seja um marido, uma esposa, que eu seja um homem, uma mulher, que eu seja um menino, não importa, Senhor, que eu seja alguém que vai trazer o teu reino, a tua glória, o teu poder, o teu crescimento, a tua vontade. Esta é a minha visão, Senhor, que o teu reino venha, que o Senhor faça e opere em favor das pessoas. Então ele traz a palavra dele: filho, vá, faça isso, filho. E aí não tem jeito. Se aplica a fé, vence o sistema do mundo, que é um sistema de morte, um sistema egoísta, um sistema de sugar, e o que vence o mundo é a nossa fé. E eu repito, não é só uma dimensão religiosa, é uma dimensão para todas as áreas da vida.